caixa sonora se liberta das algemas. Do preconceito não aceita alienação. Violento, sanguinário, eu parto pra revolução. Aqui é sem dó nem piedade, na mira dos covardes. Minha arma é a mente que dispara a realidade. Eu sei que a mídia censura, pois não quer perder o hip hop. Rap nacional faz os boys entrar em choque. Minha imagem musical a Globo não mostra. Me mostra eu de mini use trocando tiro com a rota. O logotipo da empresa, do crânio perfurado, mostra que é lucrativa a violência pro estado. Só não destrói favela porque ainda tem o retorno da mão de obra escrava do voto do povo. Sei que o acordo pra violência é a solução. Pra que apreende carga desviada e vende no leilão. Pra bala a sociedade, meu barraco sem comida, sem estrutura de vida, abrigando uma família. Queria abalar a estrutura do Senado, com um avião da tampa ver morte de deputado. Pra nunca mais eu ver bandeira e nem panfleto, ladrão roubando voto, querendo ser prefeito. Seu discurso ilusório não comprou minha ideologia. Com a mente e a caneta eu formei apologia. Barracos da favela na rua revolta. Repara aí sistema que apologia sonora. Mas o que me entregou pra alienação do sistema. Se prepara que chegou o seu problema. Os barracos da favela na rua revolta. Repara aí sistema que apologia sonora. Mas o que me entregou pra alienação do sistema. Se prepara que chegou o seu problema. Olha o terror aqui de novo, rap nacional não para. Ninguém foi pra ficar, é só a morte que separa. O bumbo caixa clap se encaixou na junção. E a voz que é demoníaca, relato mundo cão. Enquanto a madame cobrando colar de ouro, eu tô prestando meu socorro no mano sem pescoço. Não entrei por moda, nem pra ganhar hip hop, nem paga de bandido, de eco, Lacoste. Esquece as vagabunda rebolando sem calcinha. Não visitar o crime, nem fazer pedofilia. Que eu vivo tá difícil um sorriso, recusando o convite pra assinar um homicídio. Faz tempo que meu coração não sabe o que é bondade. Não vou pagar de alegre se não tem felicidade. É foda ver os pais se formando pós-graduado. E na favela formação é idolação no tráfico. Bong na quebrada é pra ganhar nome na mídia. Eu ajudei 3 mil crianças com reciclagem artística. E as estatísticas comprovam o resultado. A revolta só fabrica psicopata armado. Pode ter plano de saúde, tratamento a domicílio. Só que plano no pobre, sequestro, latrocínio. Se o câncer não tem cura, chamo o link da Globo. Meu pivete com febre no corpo, só no multissoro. Jogada do sistema urbanizando as favelas. Legaliza o seu barraco pra você não sair dela. Dos barracos da favela na rua revolta. Prepara aí sistema que apologia sonora. Mas o que me entregou pra alienação do sistema. Se prepara que chegou o seu problema. Os barracos da favela na rua revolta. Prepara aí sistema que apologia sonora. Mas o que me entregou pra alienação do sistema. Se prepara que chegou o seu problema.